Quero saber do senhor, o que que o senhor acha da forma que o jornalista trabalha hoje? Depende, né, do que o jornalista faz, né, imprensa, assim. Se ele é jornalista dessas coisas da rotina, né, de polícia, cobrindo ministério, etc. Então, tem que arranjar notícia, né, dar notícia, né. Quem está passando uma situação difícil não é isso, é político, né? Não tem política. Tem política, não tem congresso, não tem partido. Está uma bagunça isso, né? Então, para o senhor não teve impacto, assim, para as outras áreas, não? No caso, mais da política mesmo. A política mais, né? Porque é que tem que estar mais direto, tá?